Alô, alô, meninada, tudo bem? Eu vou bem. Este é o grande circo da Arca de Noé, que hoje traz para vocês três atrações, três foquinhas maravilhosas. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espetar ela na barriga. Lá vai a foca toda arrumada, dançar no circo pra garotada. Lá vai a foca subindo a escada, depois descendo desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha pra garantir sua sardinha. Esta é a foca americana, meninada, um bolso cheio de dólares e rica, rica, rica, mas não dá para ninguém. Olha ela lá, mastigando chiclete, nham, nham, nham, nham, nham. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espeta ela na barriga. Olá, la foca francesa, meninada, vejam só a foca francesa, toda guincada, usa um sapatinho alto, muitas plumas, é a carinha de Brigitte Bardot. Lá vai a foca toda arrumada, dançar no circo pra garotada. Lá vai a foca subindo a escada, depois descendo desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha pra garantir sua sardinha. Lá vem a foca brasileira dançando um samba. É que olha, oi, oi, sapatinho branco. Ô, tico, tico, lau. Olha ela, vai dançando, vai dançando. Vai, vai, caiu! A foca brasileira caiu! Caiu de fome! A coitadinha da foquinha brasileira não tem.